A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós retomamos as nossas devocionais sobre a palavra do Senhor. O capítulo 36 que nós vamos compartilhar hoje, ele é muito importante. Não tanto do ponto de vista teológico, ele é mais importante no ponto de vista historiográfico, a história do povo de Israel e também aqui no 36, em particular, a história de Esaú, que acabou fazendo escolhas erradas. Então nós temos a história de Esaú, nós temos os descendentes de Seir, os reis e os chefes tribais de Edom. Para você que está começando, essas coisas às vezes ficam parecendo de menos importância, mas elas são muito importantes do ponto de vista da história, principalmente as genealogias. E mais do que isso, elas são importantes para nós compararmos com outros textos escritos na época ou posteriores a essa época e que não têm o tamanho do respaldo que a Bíblia tem. Então eu vou começar apontando para vocês sobre Seir. Seir é um outro nome para Edom, cujo significado tem a ver com cabelos e pelos. Provavelmente também cabelos e pelos mais ruivos. E com o sentido do nome Esaú. O clã de Esaú expulsou os horeus, no versículo 20. Os primeiros habitantes de Seir, você percebe no capítulo 14, no versículo 6. Sendo que os descendentes de Seir estão alistados nos versículos de 20 a 28. O uso do nome Idumeu para designar os filhos de Esaú perdurou até o tempo de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Esse é o dado importantíssimo. Por quê? Já lhe dou a resposta em seguida. Porque Herodes, o grande, era idumeu. Então Herodes, o grande, que construiu o templo antes do período ali de Jesus, e quando Jesus chega, é o templo de Herodes que tinha sido erguido, Herodes o Grande. Era um idumeu. Então, o nome idumeu para designar os filhos de Esaú nos dá a clareza que Herodes era um descendente de Esaú. Mais importante ainda é que um dos cinco partidos religiosos da época de Jesus eram os herodianos. Vou falar devagar. Herodianos, ou seja, aquele grupo que dava sustentação política para Herodes e que vivia com os benefícios do palácio. Eram chamados de os palacianos e se sentiam então como os verdadeiros herdeiros do reinado de Israel, quando na verdade não eram. porque a origem de Herodes era uma origem de um idumeu, de um descendente de Esaú e não de Israel. Mas ele se apropriou, fez o acordo com Roma, governou tanto a Judéia como a Galiléia. Depois, os seus filhos acabaram perdendo essa região da Judéia, ficaram só na região da Galiléia, e aos poucos os herodianos foram desaparecendo até que no ano 70 depois de Cristo nós temos praticamente o extermínio total dessa casta herodiana, desse grupo religioso e político herodiano, do Herodes, que você ouve falar na história de Jesus, tá bem? Só um apoio para você se situar. Quem é esse Herodes? Herodes vem da família de Esaú, e num determinado momento da história, ali no período anterior a Jesus Cristo, ele vai construir o templo, e tendo construído o templo e feito um acordo com Roma, ele fica governando aquilo que Roma permitiu que ele governasse. Na prática, ele tinha direito a receber impostos, e esses impostos sustentavam, as benesses do palácio, e por causa disso ele mantinha em torno de si os palacianos ou herodianos. Esse é um dos cinco grupos religiosos da época de Jesus. Só lembrando para você, os essênios, que moravam nas cavernas, como João Batista, que não gostavam de estar na cidade por considerar que a cidade estava corrompida, os essênios, os fariseus, os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição e basicamente dominavam o Sinédrio, que tramou toda a crucificação de Jesus. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, importante você entender isso. Os zelotes eram um grupo mais radical que queria a libertação do Império Romano e buscava essa revolução através da luta armada. Então nós temos os essênios, temos os fariseus, temos os saduceus, temos os zelotes e temos os herodianos. De menor expressão do ponto de vista numérico, porque era uma casta mais nobre, mais enriquecida, mas muito importante do ponto de vista político, pelo menos na época de Herodes o Grande, e aos poucos os seus filhos vão perder aquilo que ele conquistou, e depois, com o passar dos anos, eles também vão desaparecer. Então você já se situa um pouquinho mais na época de Jesus. A extensão das terras pertencentes a Edom, no Monte Seir, compreendia desde as margens meridionais do Mar Morto até o Golfo de Aqaba, cerca de 160 quilômetros, numa região topográfica bastante irregular, com algumas montanhas cujos picos chegavam a ultrapassar 1.000 metros de altura. Não todos, mas alguns ultrapassavam até 1.000 metros de altura. Aqui nós temos um caso típico de atualização posterior, o capítulo 36. Aqui nós temos um caso típico de atualização posterior ao texto sagrado escrito por Moisés. Possivelmente, uma pequena nota de um copista que passou com o tempo a fazer parte integrante do texto bíblico. Mas fique calmo que eu já vou lhe explicar isso. Porquanto, no tempo e no contexto desse escrito original, ainda não havia qualquer sinal de uma monarquia israelita, que é bem posterior. Então, no capítulo 14, verso 14, por exemplo, temos outro caso de uma atualização posterior, porquanto a tribo de Dan, a conhecida cidade do norte, só passou, Dan e a tribo só passaram a ser chamados de Dan a partir da época dos juízes, que também é posterior até a entrada na Terra Prometida. Juízes 18, 29. Sua designação aqui em Gênesis, portanto, trata-se de uma revisão do manuscrito bíblico escrito por Moisés, embora seja posterior aos dias de Moisés. Ações desse tipo, irmãos e irmãs, não podem ser ignoradas no estudo da Bíblia ou sublimadas. Tampouco devem afetar a nossa fé. A nossa fé não se altera em nada. Nossa fé na inspiração divina da palavra não se altera em nada. Nem se altera a nossa compreensão da inerrância bíblica e da infalibilidade bíblica, sobretudo dos originais das Escrituras. Contudo, é preciso aceitar e compreender as pequenas falhas humanas dos copistas e tradutores ao longo dos séculos, que de modo algum alteram o sentido preciso e exato da palavra de Deus na Bíblia toda. Ao leitor humano de todas as nações e povos e culturas. Até hoje, com toda a tecnologia que temos, com tudo que nós dispomos, quando nós fazemos uma revisão de texto, eu já experimentei isso em vários livros, fazemos uma, duas, três revisões de texto e depois que fica tudo pronto, tendo passado pela mão de outros revisores, não eu, outros revisores, professores de português, muitas vezes ocorrem lapsos na correção e que numa segunda tiragem tem que ser corrigidos. Ou na própria hora da grafia, na hora da reprodução dos livros, às vezes fica faltando uma letra ou coisas assim. Isso hoje, imagina na época em que nós estamos falando, 3.500 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, quase 6.000 anos atrás. Por isso, querido, eu me junto aqui aos irmãos que fizeram essa tradução para o português e incentivo os leitores, os pastores, os líderes, os jovens pastores, os professores e líderes cristãos a se dedicarem a dedicarem-se ao máximo ao estudo e à exegese das escrituras nas línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego. Eles é que nos dão o máximo de elementos para a nossa hermenêutica, para a nossa pregação. Precisamos muito dessas pessoas. Os manuscritos bíblicos dos primeiros séculos, encontrados, por exemplo, nas cavernas do Monte Qumran, no Mediterrâneo, conhecido como Rolos do Mar Morto e celebrados como o maior achado arqueológico do século XX, o século passado, apresentam mais de 95% de correlação exata de seus termos com os manuscritos mais tardios, da tradução da Bíblia Sagrada, que foram usados, pelos judeus, que foram usados depois pela comunidade apostólica, foram usados na Idade Média, na Reforma Protestante e assim por diante. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Quero dizer isso a você como um destaque. É o livro mais antigo do mundo, não no sentido estrito, não que não possa haver outros textos anteriores e que não haja textos anteriores. Eu já vou completar o raciocínio para você. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo com o maior índice de acuracidade e fidelidade entre suas milhares de cópias manuscritas. Não há nenhum texto anterior que tenha tantas cópias manuscritas com uma fidelidade de 95%. Isso comprovado pelos manuscritos do Mar Morto no século XX, século passado. Século que eu nasci, tô velhinho, irmãos. Superando qualquer produção literária da humanidade no teste bibliográfico, na transmissão textual. Em outras palavras, não há nenhum livro clássico da antiguidade que tenha, preste atenção, 10%, não há nenhum livro clássico da antiguidade que tenha 10% do número total de cópias manuscritas que a Bíblia possui. Muito importante para você anotar isso e passar para os seus discípulos, passar para os seus, para o seu rebanho, para os seus liderados. Nenhuma outra obra clássica, nem do Extremo Oriente, nem ali da Grécia, ninguém supera o número de 10% de cópias manuscritas que a Bíblia possui. E nem uma fração da exatidão do texto original que a Bíblia apresenta, que eu já disse que é de 95% aproximadamente. E mais, não existe um só grande livro da antiguidade que tenha a sua primeira cópia manuscrita datada tão proximamente ao original quanto à Bíblia Sagrada. Por exemplo, a história de Tucídides, escrito em 460 a 400 a.C., chegou até nós com apenas oito manuscritos. Nós temos oito manuscritos dessa obra, datados de aproximadamente 900 d.C., quase 1.300 anos depois que este notável historiador grego a escreveu. Aristóteles escreveu suas obras há cerca de 340 antes de Cristo. Entretanto, a cópia mais antiga que temos delas é datada de 1000 a 1100 depois de Cristo, revelando um lapso entre o original aristotélico e a cópia de aproximadamente 1.400 anos, a diferença entre o original e as cópias que temos. E existem apenas cinco manuscritos dessa obra nas bibliotecas respectivas, basicamente na Europa. César escreveu sua história das guerras gaulesas entre 58 e 50 antes de Cristo, mas a autoridade histórica dessa obra baseia-se apenas em nove cópias, nove cópias bem conservadas que datam de aproximadamente 1.000 anos após a sua morte. Tudo isso é importante para que você perceba que a Bíblia Sagrada, tudo isso significa que a Bíblia Sagrada que você tem em suas mãos é uma tradução mais próxima do original que qualquer das maiores obras clássicas do mundo. E isso é maravilhoso. Isso é uma grande bênção para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode confiar na grande maioria dos textos. Hoje nós temos só que tomar cuidado, porque tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia dos magrinhos, tem a Bíblia dos gordinhos, tem a Bíblia dos carecas, tem a Bíblia dos cabeludos, tem Bíblia para tudo quanto é gosto. Então, só tome cuidado para verificar as fontes que estão sendo utilizadas e a forma como o texto é traduzido. Eu fico com um pouco de reserva quando o pessoal quer se aproximar demais da linguagem contemporânea e acaba perdendo o significado mais importante que o texto quer demonstrar. Eu fiz uma brincadeira com a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, mas é só para alertar você que quanto mais versões você tiver da Bíblia, melhor, para que você possa comparar e verificar o conteúdo, sobretudo comparando as fontes. Agora mesmo eu recebi uma indicação de uma pessoa muito amada por mim, recomendando a Bíblia Almeida 21, 2021. Diz que é uma tradução espetacular, eu já fiz uma consulta breve pelo WhatsApp. E assim que eu baixar tudo, aí eu posso compartilhar com vocês. Bem, para concluir, Esaú fez escolhas erradas. Falamos até agora da historiografia, falamos até agora da relevância da Bíblia e de como nós temos um documento maravilhoso em nossas mãos, que ninguém mais tem. Por isso não devemos ficar acuados no muro quando alguém vem falar alguma coisa. Contrário, se vem falar é porque não crê, e se não crê, muitas vezes está sendo um instrumento do mal para te intimidar. É bom que você ouça isso outras vezes e saiba que nós estamos falando de uma historiografia muito importante. Agora o conteúdo do capítulo: Esaú fez escolhas erradas, essa é a minha proposição. Os descendentes de Esaú são Edom. Edom é uma palavra derivada de vermelho, como disse, ou ruivo em hebraico. Edom, muito provavelmente, foi outra forma como Esaú era conhecido, como mostra o versículo 1 do capítulo 36. A palavra Edom também era utilizada para descrever uma localidade, ou seja, a terra de Edom. A terra de Edom tinha formação de arenito e solo vermelho. Talvez esse seja um dos motivos do nome também. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, diferentemente de Jacó, que encontrou suas primas Lia e Raquel, mantendo-se na parentela. Esaú se misturou com mulheres de outros povos, e aqui, para você não entender errado, não é uma questão de xenofobia, mas é que as mulheres de outros povos tinham adoração a outros deuses. Se Raquel já tinha ídolos familiares, se na família de Raquel, Labão, Lia talvez também tivesse ídolos familiares, porque nós estamos no começo da história dos patriarcas e da formação de Israel, você imagina então aqueles que não eram parentes, que não tinham nenhuma experiência com Deus. Esse casamento era um casamento que acabava trazendo para dentro da família a adoração de outros deuses, como aconteceu com os descendentes de Esaú. É bom lembrar que naquele momento a mistura com outros povos poderia significar uma maior suscetibilidade a outros deuses. Segundo a compreensão da época, na família de Abraão e Isaque, o melhor seria permanecer junto à parentela para que não houvesse mistura com outros costumes. Deuses e costumes contrários à vontade de Deus. E principalmente a perda da fidelidade e a fé em Elohim, que depois passará a ser conhecido como Javé na época de Moisés. Esaú casou-se e, tendo família maior, bem como riqueza que havia adquirido, mudou-se para Seir, que nós comentamos. Esta mudança mostra que, depois da reconciliação com Jacó, agora chamado Israel, os dois irmãos foram morar em lugares diferentes. Esaú é considerado o pai dos Edomitas. Em algumas versões está Edonitas. É bom guardar essa referência e observar que mais adiante a história do povo de Israel, que são os descendentes de Jacó, que passou a chamar-se Israel, será marcado por sérios conflitos com os Edonitas, descendentes de Esaú. A história do Oriente Médio, com repercussão em toda a humanidade, será marcada pelo conflito e confronto entre os descendentes de Isaque e Israel. E, por outro lado, os conflitos entre os descendentes de Ismael e Esaú. Então, nós temos duas vertentes para as nações árabes: os ismaelitas e os descendentes de Esaú, os edonitas, edomitas. Enquanto que Israel vem de Abraão, Isaque, Israel. Na sequência do capítulo, vê-se que Edom, a princípio, teve uma característica tribal, assim como outros agrupamentos da região naquele período. A organização social e os meios de produção foram da forma tribal para um modelo mais complexo de monarquia. Mas é claro, quando se fala de monarquia naquele período de transição de uma sociedade tribal para a monarquia, evidentemente não se está pensando no modelo monárquico sofisticado da Idade Moderna ou qualquer outro modelo mais recente. Assim como na Idade Moderna, e sim um estilo de reinado mais simples, sem todo o arcabouço da corte, do exército organizado, de vassalos, ainda não se tinha tudo isso. Estava começando esse processo de monarquia. É importante destacar que o capítulo apresenta, em primeiro lugar, a crítica latente para quem não sabe o que significa, uma crítica que está debaixo da mesa, uma crítica subjacente, vai ficar a mesma coisa para você que é novato. Uma crítica que está por trás das cortinas, uma crítica que está presente, mas não é tão evidente, não é tão clara. Mas há uma crítica apresentada sobre a escolha de Esaú, pelo fato de ter se casado com as filhas de Canaã. Como se o autor demonstrasse com isso que, mais uma vez, Esaú estava fazendo as escolhas erradas. Ele já tinha escolhido errado quando trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Agora estava errando novamente ao casar-se com mulheres de outros povos. Em segundo lugar, o texto mostra que Esaú e Jacó, agora Israel, embora reconciliados, não moravam juntos, já apontando para o fato de que no futuro seus descendentes teriam grande dificuldade em permanecerem juntos. Em último, em terceiro lugar, o relato dos descendentes de Esaú e a mudança da organização social para o reinado em Edom de Tubal, enquanto Israel permaneceu ainda um bom tempo como sociedade tribal. Então, eu quero destacar e encerrar três críticas que estão presentes a Esaú nesse capítulo, no capítulo 36. Em primeiro lugar, a crítica a Esaú por ter se casado com as filhas de Canaã, porque as filhas de Canaã tinham outros deuses, tinham outros costumes, e isso iria contaminar de vez uma possível experiência de Esaú com o Deus Criador do céu e da terra. Em segundo lugar, o texto mostra que Esaú e Jacó, agora Israel, se reconciliaram, mas não era possível morarem juntos. Os valores eram muito diferentes, os costumes eram muito diferentes, a postura era muito diferente, a adoração a Deus era muito diferente. Isso já aponta para o fato de que no futuro os seus descendentes iriam ter grandes problemas e têm problemas até hoje, 2021. Em último, em terceiro e último lugar, o relato dos descendentes de Esaú e a mudança da organização social de uma organização tribal, que foi uma organização que vale a pena você estudar, a organização tribal de Israel, uma postura sociopolítica, ideológica e econômica, por conseguinte, bastante prodigiosa, uma postura de vanguarda, uma postura diferente dos outros povos que estavam ao seu redor. As 12 tribos de Javé acabam se tornando um grande paradigma para a história do Oriente Médio, e para quem estudar, vai perceber que é um paradigma para a história da humanidade. É uma pena que durou pouco tempo, mas foi, de fato, uma contribuição, uma postura de vanguarda à organização tribal de Israel. Enquanto que Esaú rapidamente pulou essa etapa e caminhou para o reinado, como eu disse antes, claro que não é o reinado da Idade Moderna, nem o contemporâneo em alguns lugares, mas naquele momento ele já saltou para a monarquia em Edom de Tubal. Que Deus abençoe você com duas áreas. Primeiro, que você enriqueça cada vez mais o seu conhecimento historiográfico, teológico. Muito importante isso, que você valorize a Bíblia que tem na mão e valorize a Bíblia Sagrada como um documento que tem 95% aproximadamente, isso nos textos onde as fontes mais antigas e as principais fontes são preservadas, 95% de veracidade e fidedigna ao original. Segundo, na história de Esaú, não se case com as filhas de Canaã, porque você vai ter problema, ou os filhos de Canaã. Não faça essa opção. Você tem o livre-arbítrio, mas não faça essa opção. Dos que nós conhecemos, um em cada 50, um em cada 100 dos que se casam com jugo desigual, acabam conseguindo a conversão do seu cônjuge. A grande maioria, além de não conseguir a conversão, ainda pelo contrário, acaba decaindo na sua espiritualidade, na fé, até abandonando a fé. Em segundo lugar, não é possível. É possível ter uma relação social saudável, até lutas sociais em comum, na cidade, no Brasil. Muito bom, ótimo. Mas não é possível andarmos muito próximos de pessoas que têm uma adoração a outros deuses, porque isso acaba gerando problemas. Em médio prazo, você vai ver as consequências disso. Então, mantenha uma relação no nível da sociabilidade, mas não ultrapasse isso para o campo da espiritualidade. Em terceiro, se você puder optar por um tipo de organização na sua igreja, de liderança, conforme, exatamente conforme a vontade de Deus, faça essa escolha. Não tema. Escolha andar de acordo com o estatuto de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, e não negocie. Não negocie nada. E não caminhe porque nós estamos vendo nas igrejas com o nome de apostolado, não estou me referindo a todos, porque há apóstolos aí, chamados apóstolos, que são homens de Deus, abençoados, homens cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus pela vida deles. Mas o que nós temos visto, no geral, não é isso. É um sistema monárquico de poder centralizado absoluto e que não tem nada a ver com o modelo de Jesus e os seus discípulos, e de Jesus estabelecendo o seu reino e a volta de Jesus, e ele que é o dono do universo. Então, opte pelo exemplo de Jesus. Que Deus abençoe grandemente e amanhã nós caminharemos para o capítulo 37, permitindo o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa hora e que os irmãos, de posse dessas pequenas informações historiográficas, pequenas informações sobre a história da Bíblia, dos documentos, da Bíblia, duas, três informações, há milhões de informações, mas que eles se apropriem dessa santa palavra com amor, com paixão, com uma leitura perseverante, com toda a devoção necessária e com toda a valorização de tudo o que o Senhor preservou ao longo de milênios. Também te pedimos, Senhor, que entre os irmãos não se opte por casar com as filhas dos cananeus ou os filhos dos cananeus, para que não haja perda da fé. O jugo desigual não é recomendado pelo Senhor. E se alguém já fez essa escolha, dá graça, Senhor. Dá uma vida de oração contínua para que o esposo, a esposa, possa se converter de fato, ser batizado e se tornar um seguidor de Jesus. Senhor, nós te louvamos e nós te pedimos também que o nosso campo de relações com as pessoas que não creem seja um campo saudável, amigável, de sociabilidade. Sim, mas que não ultrapasse o limite. Porque nós não podemos confundir a sociabilidade com a espiritualidade. E, Senhor, em nome de Jesus, queremos ter um tipo de liderança em todas as igrejas cristãs da terra, semelhante à de Jesus, que se esvaziou até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E que caia por terra toda essa ideia de domínio, domínio, domínio, domínio de pessoas, domínio de famílias e títulos de pessoas e famílias que acabam reproduzindo um modelo contrário à tua vontade, uma espécie de monarquia eclesial. Nós repreendemos isso e nós te pedimos que o Senhor nos dê graça a todos os cristãos para que sigamos as orientações de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a decisão, a motivação certa para decidir certo, venha do Espírito Santo e faça com que nós experimentemos um genuíno avivamento. Senhor, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo gere isso em nós e em todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.